Boa noite a todos. Que Jesus ampare os nossos propósitos. Propósitos estes, que de todos nós é o de ganhar um degrauzinho a mais na nossa caminhada rumo à espiritualidade maior que todos nós almejamos, que todos nós queremos, não é? Porque cada um de nós temos os nossos propósitos e Deus tem o dele para nós. Em várias mensagens nós vamos encontrando informações que Deus nos coloca exatamente no lugar onde devemos estar para maior crescimento espiritual de todos nós, para que alcancemos a luz mais rapidamente. Então, muitas das vezes, a gente não consegue entender as razões das dores, muitas vezes, e isso nos faz sofrer, nos deixa triste, muitas vezes. Mas nós vamos, hoje, mostrar a vocês a realidade desta vida que todos nós queremos e que todos nós viveremos rumo à eternidade que tanto queremos. Esse desenho, vocês, logo à frente, vocês vão entender por quê. São quatro corações entrelaçados e faz parte de um conjunto que todos nós fazemos, todos filhos de nosso Pai, rumo à eternidade. Quando penso em amor, recordo os ensinos de Jesus, que se entregou aos sacrifícios humanos para nos demonstrar a felicidade da eternidade. Todos nós fomos criados para a eternidade. Essa é uma mensagem de 28/8/2012. A lavoura do bem é regada muitas vezes com as lágrimas da dor, mas os frutos são também muito mais doces. A dor é veículo do progresso. Com ela nós todos encontramos o amor, do dia 30/9/2012. Essas mensagens foram escritas pela minha neta Melissa, que foi para o mundo espiritual no dia 31/12/2011. Ela curtiu uma leucemia durante 2 anos e meio, e quando foi na véspera do ano novo, ela voltou ao mundo espiritual. E tudo isso nós estamos mostrando porque existe alguma coisa muito especial nessas mensagens que nós estamos chegando. A Mel, como a gente chamava, ela tinha uma vivacidade muito grande e continua agora no mundo espiritual mais alegre ainda pelas informações que elas trazem, como vocês estão vendo. Essas informações estão cutucando a gente. Por quê? Todos nós conhecemos o Evangelho, segundo o Espiritismo, conhecemos a Bíblia, ou pelo menos a estudamos de alguma forma, procuramos em alguns momentos decifrar os ensinamentos que Jesus nos deixou, como disse há pouco, uma cartilha com receitas para todos nós seguirmos melhor na nossa vida. E agora nós temos alguém que está em cima desses ensinamentos nos enviando os seus recados. Por isso que eu digo para vocês que alguma coisa cutuca mais. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu nunca senti, mas a gente sente, porque está muito próxima, viveu com a gente 9 anos e meio, e agora mandando essas maravilhas para a gente, com confirmação em vários centros, em vários médiuns, fazendo o seu trabalho no plano espiritual, com certeza iluminada pelo Evangelho de Jesus, como ela diz. E o Gabriel é um outro personagem que nessa tarefa, onde a Melissa está trabalhando, ele tem trabalhado junto também, e através do médium Nilton Stuck, lá de Neves Paulista, várias comunicações têm chegado desses dois personagens, do Gabriel e da Melissa. O Gabriel já tem 2 livros escritos. O Gabriel desencarnou com 20 anos, lá perto de Dracena, ele fazia faculdade lá, e num acidente de automóvel, que ele não teve culpa, ele partiu para o mundo espiritual em 2009. E já tem dois livros escritos, interessantíssimos. E eu costumo mostrar para vocês, para onde a gente tem passado, essas mensagens, e principalmente os recados da Melissa, quando ela fala do silêncio de Deus. Mas antes, para a gente entender algumas coisas, eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo e fiz algumas anotações que são bastante interessantes. Lá na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, quando fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual, lá na pergunta 150, Kardec pergunta aos espíritos: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Todos nós já lemos isso. Sim, não a perde jamais. Como a alma constata a sua individualidade após a morte, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta o que representa a aparência da sua última reencarnação. É assim que acontece. Nós reencarnamos, no mundo onde nós reencarnamos, retiramos da atmosfera os elementos para a formação do nosso corpo, onde estivermos no mundo em que nascemos, em que reencarnarmos. E aí, normalmente, quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós guardamos, geralmente, a última aparência. Mas ele diz mais ainda, isso na pergunta 150B, ele pergunta, Kardec: a alma não leva nada deste mundo? E eles respondem: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado a vida. Segundo o emprego que tenha dado a vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, se nós não tivermos ligação forte com os bens materiais aqui, no plano espiritual nós nos desenvolveremos com maior facilidade. E aí que eu venho, e algumas informações lá do Dimas, e tem um mentor desse grupo que se chama Dimas, e junto com o Gabriel eles dizem o seguinte: neste plano, lá no mundo espiritual, o lema é crescimento, e para isso é preciso deixar para trás a arrogância dos conceitos egoístas e orgulhosos, pois ninguém evolui estando atrelado a hábitos tão infelizes, egoístas e orgulhosos, que ele chama a atenção. É pena que na Terra a maioria das criaturas não se prepara para chegar nessa margem da verdadeira vida, pois se as pessoas compreendessem a realidade a qual adentram, dariam uma grande contribuição ao próprio progresso. Por que que eu estou lendo isso? Porque todos nós, como eu disse, estamos vendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todas as obras de Kardec, estudamos lá a Bíblia lá atrás, Velho Testamento, Novo Testamento, e nos esquecemos de uma coisa muito importante: a transformação de cada um. É esse esforço que muitas vezes nós não fazemos. É aí que a gente começa a receber essas informações quentes, fortes, de entes amados, e que acabam nos mostrando realmente que há necessidade dessa transformação. Quando todos nós nos conscientizarmos que a verdadeira vida, como eles dizem, é do lado de lá, a gente muda as condutas aqui. Vocês querem ver que interessante? Lá no Advento do Espírito de Verdade, capítulo 6, o Consolador Prometido, item 5, o Kardec, os Espíritos, dizem o seguinte. Olha que bonito isso aqui, hein? A gente tem... Eu gosto de salientar muito, eu não sou um expert na área da fala. Eu não sou um expert nas pesquisas, mas eu estou conseguindo separar algumas coisas importantíssimas para que a gente tenha a cabeça mais aprumada para essa corrida que a gente tem que ter para a nossa verdadeira morada. Lá é o seguinte, olha, o advento do Espírito da Verdade. Venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, revelai a doutrina divina como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já vivem na terra a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Quem conhece o cedro, é uma árvore de lei maravilhosa. Então essas chamadas, por exemplo, aqui, são os Espíritos nos alertando, o Espírito da Verdade, nos alertando quanto à necessidade de acreditarmos nessas informações que chegam. Senão, o que que adianta? A gente lê o Evangelho, lê o livro dos Espíritos e acaba passando por cima de informações preciosíssimas. É assim que a gente tem que proceder. Daí em diante, gente, é tudo uma questão de tomada de decisão. O que eu faço se eu sei que a verdadeira morada nossa é do lado de lá? Que eu tenho que fazer tudo de bom dentro dos princípios de caridade que Jesus ensinou, dentro do seu evangelho, como disse, há receita, e a gente não faz. Todas as buscas da humanidade culminam na augusta vontade do Senhor. Em sua maioria, não compreendem que Deus age através de suas leis. Sua sabedoria posiciona o espírito imortal no melhor ambiente possível para o seu progresso moral e intelectual. Isso é da Melissa. É uma mensagem dela. No começo de 2012. Hoje ela continua mandando mensagens importantíssimas, bonitas. É que não deu tempo de mostrar isso aqui para todo mundo, mas nós estamos procurando fazer. O minuto chamado agora traz o germe da transformação. Embora muitos acreditem que seja no futuro onde está guardado a chave que abre a porta de nossa transformação pessoal. Não é assim que a gente pensa muito? Ah, eu vou estudar primeiro, eu vou achar um dia para vir ao centro. O centro está abrindo as portas quase todos os dias para trazer informações para que a gente estude. Não pensem vocês que eu sou diferente. É difícil a gente se aplicar no estudo para a busca do conhecimento que nós almejamos. Não é fácil a gente fazer uma disciplina séria na questão, bom, eu vou estudar e saber como o Dimas ali no começo está chamando a atenção. Se a gente soubesse de tudo que tem do lado de lá, nós todos nos aplicaríamos melhor. Tem uma mensagem da minha lista recente, que ela diz o seguinte: é muito mais fácil falar, ela direciona até uma mensagem familiar, ela fala com os pais, ela fala: é muito mais fácil a gente falar do mundo espiritual para quem está aqui com a gente, ela falando lá de lá. Agora, falar para vocês é tão difícil de vocês acreditarem. Eu não penso em vocês que é fácil isso tudo, gente. Pô, mas será que essa menina está falando isso? Ela está porque nós tivemos confirmações em vários lugares do trabalho dela e do que ela está realizando em prol, principalmente, de nós mais presentes, vamos dizer assim, mais em contato com ela. Os olhos educados a enxergar unicamente não conseguem ir além e ver com a intuição do pensamento. Somos dotados de vários sentidos que precisam ser desenvolvidos. Vários sentidos. Um deles, gente, é o famoso cochicho do lado de lá que vem, a famosa intuição que nós recebemos direto dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda principalmente, nos alertando para situações complicadas e como resolvê-las. Porque Deus e a espiritualidade maior não tomam à mão o trabalho que é nosso. Nós que temos que realizá-los para o nosso engrandecimento espiritual. Eles nos auxiliam? É claro que sim. Porque Deus, na sua infinita bondade, Pai de todos nós, nunca está distante da gente. E nunca deseja que um filho seu, nenhum de nós, soframos. Ele não quer sofrimento para nós. Agora, mas por que que eu sofro então? Por que que a minha família sofre? Por que que o meu filho sofre? Por que que o meu amigo sofre tanto? Por que tantas adversidades do mundo ainda? O que nós construímos. Não está nessa mensagem aqui. A Mel tem uma outra que diz o seguinte: o mundo tem tanto sofrimento porque nós não nos dignamos a sair do lugar comum para auxiliar os necessitados. É, a Neta falando a respeito dessas coisas. Toda a nossa trajetória evolutiva ascende para o rumo do bem com Deus. Dor, angústia, tristeza, inconformação, medo e inveja não são propriedades da alma criada por Deus. São atribuições que somamos no decorrer de nossa evolução e que com o progresso moral se desfarão de todos nós. São propriedades da alma, não são propriedades da alma criadas por Deus, porque Deus nos criou e nos deu determinadas atribuições para o bem. E nessa caminhada nossa, nessas milhares de existências que nós tivemos, sabe que lá, em qual desses momentos, de repente, nós resolvemos arrumar tantos espinhos para a nossa vivência, para a nossa caminhada. Aí a gente pergunta, meu Deus, por que que eu sofro tanto? Lá no Evangelho está explicando muito bem. Sofre-se muito em decorrência dos males que nós adquirimos na presente encarnação. Existem outros que são de outros tempos, mas nesta, muitas das vezes, e nós temos consciência disto, que o nosso desequilíbrio, o nosso desarranjo, é causa, muitas vezes, da nossa falta de organização. O egoísmo fala muito alto. E aí nós sofremos bastante com isso. Todas as ações do Criador convergem para a felicidade de todos, embora nossas buscas incontidas serem sem aparentes respostas. Elas existem no silêncio de Deus. As ações divinas. Então a gente fica pensando, né? Fala, puxa, mas como é que é esse negócio? Basta a gente olhar a natureza. Basta olhar como as coisas vão se desenvolvendo ao nosso redor. Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha de uma forma imperceptível e que nós não aprendemos ainda a perceber. Por isso que a Mel ali atrás, ela fala assim, nós temos tantas coisas ainda a desenvolver. E esse que é o danado do sopro lá dos amigos espirituais, que nós, não, a maioria das vezes, a gente não consegue entender. Aí vale a pena lembrar que, na maioria das vezes, quantas delas as influências maléficas fazem de nós escravos, muitas vezes. As famosas obsessões, e muitas vezes entram em sofrimentos atrozes, irmãos nossos, que vocês já devem ter conhecido a respeito, e sabem disso, porque as vibrações, a sintonia nossa ainda não é divina, não é com Deus, não é com esse pessoal que está nos auxiliando direto em nome de Jesus e em nome de Deus. Eu peguei aqui um recadinho, inclusive, para que a gente lesse. Nessas observações que eu falo para vocês, aí eu estou aprendendo algumas coisas no computador, inclusive a mexer no PowerPoint, e aí eu vou tirando informações preciosas. A Melissa era acostumada, quando ela pegava pelo computador, a gente se comunicava, de repente ela dava aquele alarme para me andar depressa. Ela falava que eu era muito lento no negócio. Então, é assim, a gente tem que acompanhar a evolução, né? E essa faz parte dessa escola. Atende a Jesus, de Casimiro Cunha. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende à voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde. Atende agora. Amanhã, talvez, seja tarde demais. São as famosas oportunidades que a gente tem e a gente não leva a sério. A gente não aproveita. São sutis. Não pensem vocês que as coisas, os milagres, acontecerão de uma hora para outra. Que as coisas para a gente sejam milagrosas. A natureza não dá saltos. Os espíritos nos advertem sempre a respeito. A natureza não dá saltos. E com isso, o que nós temos que fazer? Trabalhar constantemente para o nosso crescimento e enriquecimento moral. Vocês querem ver uma coisa interessante? A respeito da fé. Quando a Melissa estava nos médicos, ela procurava aí, amenizar suas dores e procura doador. Em dezembro, 8 de dezembro, se não me falha a memória, foi feita aquela campanha de medula em 2011. A campanha de medula foi até lá no centro de eventos. Nós deixamos aqui, na época, uns cartazes procurando. Nós conseguimos, meu filho e a mãe da Melissa conseguiram, nesse trabalho todo, praticamente em torno de 800 doadores de medula. Porque só para esclarecer, quando fala assim, eu vou fazer um teste de medula, você vai lá, doa o sangue, esse sangue vai para o laboratório, e aí você passa a fazer parte de um banco de dados, onde quando alguém procurar, eles vão verificar se você serve. É raríssimo. A Melissa já tinha um candidato, possivelmente. Os médicos não garantiram isso para a gente, mas parece que sim. Só que não deu tempo. Porque quando ela foi fazer a última fase de quimioterapia, um tal de metotrexato, se tiver farmacêutico também vai saber o que é isso, um tal de metotrexato que é usado em quimioterapia, a intoxicou. E aí ela ficou uma semana em coma e na véspera do ano novo ela foi embora. Ela partiu. Como ela diz, ela dormiu e acordou no plano espiritual. A mensagem é linda quando ela narra isso. Eu dormi, falando para a mãe, eu dormi e acordei no plano espiritual. Ela fala assim. E ela narra que ela acordou num lugar, numa das suas mensagens, num hospital muito limpo, muito asseado. Ela diz assim, até, ela usa uma expressão muito forte, as camas, os leitos, imaculadamente limpos e cheirosos. Jarros de água transparente, cristalinas. Tudo muito ensolarado com muita luz. Quando ela percebeu a situação, ela apertou uma campainha, chegou uma pessoa que a orientou da situação em que ela estava. Essa é uma outra história muito bonita, porque ela vai encontrar com pessoas queridas lá do hospital onde ela esteve, tal, uma hora eu conto para vocês. Mas a Mel, então, tinha essa facilidade. E naquele tempo, quando a gente estava fazendo essa campanha, era uma busca do auxílio. Olha, já tem, mas vamos fazer a campanha. Aí veio o pessoal todo, vieram lá de Jaú para fazer coleta. E aquele trabalho todo, ficou bonito o trabalho. Mas ela não podia estar presente por causa das infecções, da baixa resistência que ela estava. E nesses instantes é quando ela deixava as suas mensagens. Depois eu vou mostrar mais desenhos para vocês. Desenhos que ela fazia aqui constantemente. Lá em casa, no vidro, no espelho do quarto, está lá recados dela. Querida avó, querido avô, que ela deixou. Com o pai e com a mãe, ela deixou mensagens lindíssimas, mostrando que ela sabia das coisas. Os corações representam o pai e a mãe, ela e a Bibi, a irmãzinha. Isso ela desenhava constantemente enquanto estava aqui com a gente, e continua fazendo. Esse já é mediúnico, tá? Ela continua fazendo tudo isso daí. Olha lá, ao derredor, lá em cima, ó, tem lá os quatro corações entrelaçados, que é a família que ela curte, e nas mensagens dela ela fala direto a respeito da família. Ela mandou uma mensagem sábado, eu vou ler um trechinho para vocês já, falando sobre o pai e a mãe. É muito sério. São conceitos que a gente não aprendeu direito ainda. Vocês querem ver? Olha lá, aquele desenho embaixo, a mensagem é essa que eu acabei de ler para vocês. Mas aqueles desenhos embaixo, observe lá, é a Terra, uma mão, que seria a mão de Deus, de Jesus, alguns planetas e estrelas. Essa observação é muito bonita. Na véspera do seu aniversário, dia 7 de abril deste ano, ela mandou uma mensagem para o pai, para a mãe, e para a Bibi, que ela nunca esquece da Bibi, da irmãzinha. Porque quando a Bibi nasceu, ela tinha 5 anos. E praticamente ela que cuidava da Bibi, ela dava banho, trocava a fralda. Com essa idade ela já fazia isso para a irmãzinha. Ela adorava, adora essa irmã. Então, a gente vê o carinho e o procedimento dela. E aí nessa mensagem ela diz o seguinte, olha, não, dia 8 seria o aniversário dela. Eu não quero tristeza amanhã. Amanhã é um dia de alegria. Porque as datas comemorativas, olha o detalhe, aqui na Terra e em outros lugares, são apenas datas sentimentais. Porque nós devemos comemorar, sim, o nosso nascimento em Deus, nosso Pai. Era uma observação que eu nunca tinha percebido isso. Né? Este sim. Então, todos os dias e todos os instantes, nós temos que agradecer pela vida que temos. Este sim. Este é o verdadeiro aniversário. E enquanto isso, ela continua fazendo os seus trabalhos. Quando menos a gente espera, nas mensagens dela nós vamos descobrindo algumas coisas bastante interessantes. Vocês querem ver nessa uma, que foi agora no sábado, essa é da mensagem, deixa eu pegar aqui para você. Aqui. No coração dos filhos, eu vou ler só um trecho para vocês. Muitos são os comentários tecidos em torno do amor dos pais, esses anjos que não guardam e asseguram a vida, companheiros de jornada que não medem esforços a fim de que encontramos a evolução programada. São figuras que copiam Deus, multiplicando bênçãos por onde passam. Ouvindo isso, quero apontar o meu protesto de filha e dizer que nos seguimos, que nós seguimos para a eternidade com a memória muito clara e a consciência aberta quanto ao carinho e ao afeto que os pais dedicam a todos nós. Deixa eu pular um textinho aqui e mostrar para vocês, principalmente as mães, quando ela fala que nós vestimos como o nosso corpo, nós não falamos que é uma roupa que a gente veste nessa encarnação? A gente faz uma comparação assim, mas que a gente tem que amar a costureira. Ela diz, olha que interessante. Quem que é a costureira? A mãe. A lavadeira desse corpo. Porque ele, com ele, ela também cresce e desenvolveu o verdadeiro amor durante o período que ela cuida da gente, as mães. Então ela fala nesse sentido, essas coisas. Aí que eu fico pensando, puxa vida, a lavadeira, a costureira que fez a nossa veste presente, porque nós sabemos que o Espírito é eterno e essa roupa acaba ficando por aqui. Mas para a gente fixar bem essas situações, eu achei um outro trechinho, que é do Emmanuel, que diz o seguinte. É lá no caminho Verdade e Vida, e lá no capítulo 12, versículo 11 de João, diz o seguinte. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Deles quem fala, aí ele narra o seguinte. Que muita gente, quando soube de Lázaro, iam lá na casa de Lázaro para vê-lo, para saber se tudo aquilo, se Jesus havia mesmo tirado ele da sepultura, aquela coisa toda. Então ele diz o seguinte, que nessa movimentação muita gente ia e vinha, e os sacerdotes não gostavam disso. Mais à frente ele diz o seguinte, muitos homens estão mortos, soterrados, nos sepulcros da indiferença, do egoísmo e da negação. Lázaro voltou. Quantos de nós continuamos sem a devida fé, sem o devido raciocínio, e continuamos soterrados? Não enxergamos Jesus nos nossos males, nos nossos defeitos. Quantos de nós ainda estamos lá no sepulcro? Aí o Emmanuel diz o seguinte lá no final. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia, ainda não estão preparados para compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a caridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Isso, resumindo, é o famoso exemplo. Nós somos cobrados muitas vezes, o espírita. Ele é cobrado sobre a... Ah, mas ele é espírita, ele sabe das coisas. E realmente, o espírita tem algumas informações a mais. Quando nós colocamos o item reencarnação, todos nós adentramos ao mundo do lado de lá com informações que a maioria não acredita. Agora, nós acreditamos. Se nós estamos acreditando nessas informações que minha neta passa, o Emmanuel passa, André Luiz passa, Kardec nos deixa uma infinidade de ensinamento através dos livros com os espíritos. O Evangelho de Jesus é riquíssimo em informações. E eu costumo dizer uma coisa. Jesus é alegria, gente. Não vamos ter medo de pegar a Bíblia. A gente pensa muitas vezes, não, eu vou pegar a Bíblia, eu pareço crente. Não é nada disso. Lá que está a base de tudo. Vamos começar com essas informações e acabar com esses preconceitos, muitas vezes, de procurar informações sobre a vida. A vida está pulsando do lado de lá. E eu recebo essas informações. E todos nós, de alguma forma, as recebemos. Através das mensagens que os Espíritos mandam. Chico teve um trabalho espetacular. Não tem jeito de medir a quantidade de informações que o nosso amado Chico deixou para a gente, através dos Espíritos. A maioria dessas mensagens são todas dele. E nós? O que, nós estamos fazendo? Nós estamos lendo, achando bonito, e fica por isso mesmo. Olha lá, eu coloquei ali, mas isso vocês já sabem. Que a Mel gostava de desenhar, é que eu coloquei no e-mail, e então quando o pessoal recebe, eles ficam sabendo do trabalho que ela fazia. Todos os momentos do período dela, a gente não tinha a confiança, vamos dizer assim, de tudo que poderia acontecer. Por isso que eu disse para vocês, naqueles momentos quando ela estava doente, a gente procurava os centros, principalmente alguns centros que possuem os médiuns de cura, procurando auxílio, procurando ajuda e dizendo, bom, mas eu tenho fé, eu vou procurar essa ajuda nos lugares onde eu sei que já foram e já se deram bem. Vários lugares nós frequentamos. E quando a gente fazia os nossos comentários a respeito do Evangelho em outras casas, a gente sempre lembrava da Melissa, pedia orações para ela. Então, e a gente achava que tinha fé. Aí, de repente, numa oportunidade, um espírito diz para a gente, aproveite enquanto esse espírito está ao lado de vocês. Tudo bem, eu vou aproveitar a vida inteira. E ela saber que daí alguns meses ela ia embora. Entende? E é assim conosco, a nossa vida, com os nossos filhos, com os nossos pais. A gente não sabe quando. Por quê que a gente não sabe? Porque o propósito é divino. Como a Melissa disse no começo, ele coloca a gente no melhor lugar que a gente tem para que a gente cresça mais. E muitas das vezes, as dores fazem parte da nossa vida. E é nesse instante que nós temos que ter a famosa fé no coração. Entender os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho, entender por que que ele diz em todos os instantes, se estáis cansados e oprimidos, venham a mim que eu vos aliviarei. Ama o teu inimigo, porque em nenhuma situação nós ascenderemos para o mundo maior se nós tivermos resquícios para sanar com o nosso próximo. Não vamos. É como se a gente ficasse com um imã puxando a gente para baixo e a gente não consegue ascensão para o mundo maior. Por isso, meus queridos, essas mensagens que vêm chegando, nós estamos associando aos ensinamentos que nós estamos colhendo, no Evangelho, principalmente, de Jesus, para que a gente crie forças então estamos dando um testemunho a respeito. Várias mensagens dela nós estamos publicando com essas intenções, para mostrar a vocês que a vida realmente continua, que todos nós temos sim uma vida muito boa nos esperando à frente. Ah, está ruim no momento? Não, não é assim. Se nós tivermos conhecimento, paciência, abnegação, nós não estaremos sofrendo tanto. Embora as coisas estejam arrochadas, mas nós sabemos que no final do corredor nós teremos mais luz e conhecimento. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Recentemente, no dia 15/6, a Mel mandou uma mensagem que diz o seguinte, eu deixei lá na frente também. Gentileza é caridade. Além de todos os favores que nós podemos fazer ao nosso próximo, tudo que seja o mais pequeno. Tem uma mensagem dela que diz o seguinte, se você enxergar a beleza na pequenina flor, você já salvou a tua existência. Agora, tem que enxergar realmente essa beleza. Por quê? Aí eu deduzi o seguinte, por que que ela diz isso? Porque se a gente conseguir realmente enxergar a beleza numa coisinha tão pequenina, na natureza, é porque eu estou mais ou menos equilibrado se eu começar a ver isso. Porque não é qualquer um que vê. Nos momentos atrás, aqui no começo, quando a gente está mostrando a mensagem dela, é uma flor de São João. Quem conhece a flor de São João? A maioria do pessoal, aí, Tinha uma flor de São João, que eu acabei tirando de uma cerca, que no outro dia o pessoal foi lá com a enxada e derriçou. Estava a coisa mais linda, assim, a cerca inteira com essas cores. E aí a gente vai observar, eu não sou fotógrafo, mas eu consegui fazer a foto, e fui lá observar, falei, meu Deus, quanta beleza tem nisso aqui. E aí me inspirou para começar a falar dessas coisas. Se a gente enxergar as pequeninas coisas, nós estaremos realmente melhorando. E nessa mensagem aqui, gentileza gera caridade, caridade, além de todos assim, as coisas boas que a gente possa fazer para o nosso próximo e para nós mesmos, ela resume o seguinte: tudo é gentileza, irmã da caridade. É o primeiro passo para a ação no bem. Nem todos conseguem compreender a caridade, mas todos podem treiná-la na gentileza. Ser gentil é ser comedido, temperado, amável, equilibrado nas emoções e ações. Gentileza gera gentileza. E por conseguinte, caridade. Vamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai e à espiritualidade por recebermos tantas informações para o nosso bem-estar, principalmente espiritual. Muito obrigado.